Brasil é a sua estação radiofónica na internet. Sai da minha frente, eu quero passar. Se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. Se andar nessa fila, chega de me atrasar. Oh meu, dá licença. Eu tô cansado, tô estressado. Por onde ando é fila pra todo lado. Eu tô cansado, tô estressado. Por onde ando é fila pra todo lado. Tem a fila do banco, a do supermercado. Até no baile eu chego, vejo fila do meu lado. Tem a fila do cine, a do desempregado. O meu carro sai, tá tudo engravado. Ô meu, dá licença. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Pô, meu, dá licença. Eu tô cansado, tô estressado. Por onde ando é fila pra todo lado. Eu tô cansado, tô estressado. Por onde ando é fila pra todo lado. Fila na consulta, é brabo de aguentar. Ainda é madrugada, já começo a me estressar. Já foram tantas filas que eu nem quero mais falar. Só falta chegar em casa e uma fila me encontrar. Dá licença, dá licença, dá licencinha, licencinha. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Sai da minha frente, eu quero passar. E se andar nessa fila, chega de me atrasar. Por favor, dá licença. Eu vou voltar pro meu cerrado. E por aí ficou quem temperou o meu amor. E se meu e minha essa incrível saudade, se é por vontade de Deus, valei, valei. Se o dia me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. E por aí ficou quem temperou o meu amor. E se meu e minha essa saudade, se é por vontade de Deus, valei, valei. Mas se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado, eu vou rezar pra quando voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Vou deixar meu cerrado em dia, é feriado, vivo pra Deus, valeu, valeu, meu Deus, valeu, meu Deus, valeu. meu povo, deixa eu chorar. Com você e serei feliz, feliz de novo. Meu povo, deixa eu chorar. Chora, piano. Brincadeiras do passado. chora. Antena UEM, a sua melhor sintonia. Vamos lá, rapaziada, todo mundo dançando. Vamos lá, rapaziada.

agora todas as coisas do passado não passam de recordações presentes, de momentos que por muito tempo ainda vão estar na alegria ou na tristeza. Cada vez que eu me lembrar que você foi meu sorriso de chegada e a minha lágrima de adeus, você me mostrou amanhecer. Marcelo Mariano, arranjo do Jota Moraes. Crumbled in my memory. Take pity on the poet, take pity. The smoke was like an aroma, the aroma was like smoke, the skin of a sleeping body, which woke to my kisses. But do not ask me the date or the name of what I dreamed. I cannot measure the road which may have had no country. Or that truth which changed, which the day perhaps subdued, to become a wandering light like a firefly in the dark. Take pity on the poet, take pity on the poet, take pity on me. Take pity on the poet, take pity on the poet, take pity on me. I cannot measure the road which may have had no country. Take pity on the poet, take pity on the poet, take pity on me, take pity on me. Olá, senhor ouvinte. Esta informação é útil para si. Está sintonizado na Rádio Antena Web. Obrigado. Sua teia de veludo, que me fira com os olhos e me penetre em tudo. Que me vem esse homem de músculos exatos, com desejo agreste, com cheiro de mato, que me prenda de noite em sua rede de braços, que me venha com força, com gosto de desbravar, que me faça de mata pra percorrer devagar, que me faça de rio pra se deixar naufragar, que me salve este homem com sua febre de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco, que me venha esse homem que me arranque do sono, que me venha esse homem e me machuque um pouco, que me venha com força, com gosto de desbravar, que me faça de mata pra percorrer devagar, que me faça de rio pra se deixar naufragar. salve este homem com sua febre de fogo, que me prenda no espaço de seu passo mais louco. Que me venha esse homem, que me arranque do sono. Que me venha esse homem, que me machuque. Quanto eu, se a cada dia te acarinha tanto quanto eu, se estando longe não faz mais do que falar e pensar em ti como eu. Diz, amor, se é tão zeloso e ciumento como era eu, se o teu segredo é minha sombra sempre junto a ti. Diz, amor, diz, amor, diz, amor, se vive cada beijo e cada abraço como eu, se vive graças ao teu sorriso como eu, se com os dedos brinque em teus cabelos tanto quanto eu. Amor, se te escuta quando cantas a nossa canção, e a luz se apague, eu te ilumino o coração. Diz, amor, diz, amor. Cada beijo e cada abraço como eu, se vive graças ao teu sorriso como eu, se com os dedos brinque em teus cabelos tanto quanto eu. Diz, amor, se te escuta quando cantas a nossa canção, e a luz se apague, eu te ilumino o coração. Tira Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.